Começa agora de Alô Música Nômade. Minha bambuca mana, King Baza mama, wow, King Baza mama, ishi a minha bambuca. Salve, salve! Eu sou Momaie e te convido a navegar pelas águas do Atlântico para ouvir os sons lá da Angola. Terra sagrada, terra africana que mexe fundo no coração dos brasileiros. De Angola herdamos tradições, costumes, palavras, sabores, crenças, músicas, medicinas, jogos de corpo e danças. De Angola herdamos cafuné e banzo, poéticas estéticas, tão presentes no nosso dia a dia, mesmo que a gente nem se dê conta. Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yange Namona mwenye Suya weza Mona mwenye Kaluga mumba Mona mwenye Suya weza Mona mwenye Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yamye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Aluke nungolo fwa Gamu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yanye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Galunga mwuma Sambi wangi pana mona Gamu valele Mwene wando kala benyaba Eme ngondo yanye Mona mwenye Ngangumba Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye Ngangumba Zambi wangi pana mona Gamu falele Mwanyeze wando kala benyaba Eme ngondo yamye mwenye Mona mwenye Sweya weza Mona mwenye nunga mba mona mona mwenye ya weza mona mona mwenye alunga ngumba aluke nungolo fwa gamu bingi kiaze mwene wando kalabe nyaba eme ngondo ya mye mona mona mwenye so ya weza mona mona mwenye alunga ngumba zambi wangi panamona gamu valele mwenye wando kalabe nyaba eme ngondo ya mye mona mona mwenye Yaweza, mona mona mwenye, kalunga ngumba, mona mona mwenye, so yaweza, mona mona mwenye, kalunga ngumba, mona mona mwenye, so yaweza, mona mona mwenye, kalunga ngumba, zambi wangi pana mona. Kamu falele mwenye se wando kala benyaba e mengondo yange mona mona mwenye weyaweza mona mona mwenye kakunga mba mona mona mwenye se weyaweza mona mona mwenye kalunga mba mona mona mwenye Yaweza, mona mona mwenye, kalunga ngumba. Esse universo chamado Angola reúne vários povos, línguas e culturas. E a sua música não poderia deixar de ser rica, diversa, ancestral, mas também extremamente contemporânea e versátil. No programa de hoje, você vai ouvir canções de uma época de intensa criatividade e renovação da música angolana, a década de 70. Década que marcou profundamente a história e a política do país. Tempos da arte combate, de convicções e aspirações a favor do fim do colonialismo e das múltiplas formas de escravidão. Momento de transformação e libertação, refletidos no fazer musical, com efervescente surgimento de novos ritmos e estilos, em profunda conexão com a luta pela independência do país, e fortes mensagens de resistência e transformação. Abrindo o programa, você ouviu o tema Mona Kinji Chica, que faz parte do lendário álbum África 72 de Bonga. Lançado na Holanda, o álbum foi censurado em Portugal e Angola pela ressonância política e consciência crítica. Assim, nesse embalo, vamos agora ouvir a versão de Rui Mingas do tema Mushima, considerado por muitos como uma espécie de hino da nação. Mushima é uma palavra da língua quimbundo e quer dizer algo que fala ao coração. Oh, 1975, a independência de Angola desencadeou uma sangrenta guerra civil que só terminou em 2002. Apesar de toda a repressão que sofreu, a música desempenhou um papel super importante para reforçar e manter vivos valores das culturas ancestrais angolanas e também moldar uma identidade nacional contemporânea. Enquanto as notícias do que acontecia no efervescente meio político eram restritas e os jornais não chegavam aos bairros populares chamados de museques, a música sim chegava lá. E aos poucos, toda a gente acabava por cantarolar ou assoviar, mantendo ardente a chama da mudança. Vamos agora de Emelelu, tema de Kim Manuel, o Espírito Santo. Mama, saki di la tilia yo. Mwene watalio hadize, eni atalio hadize. Emese lelunga kulue, Saki de la mama, saki de la tio yo, ene atalo, ene atalo, ene atalo, aye. Saki di la mama, saki di la tili yo. Ene atale ohadi, ene atale ohadi ze, ene atale ohadi. Eyeselelu akuluwe. Saki di la jeye, eyeselelu udi yalawe. Saki di la jeye, saki di la diaye, saki di la manyenwe. Enu atale oho hadise, eni atale ohade. Cabetula, Kazukuta, Rebita, Kuduro. São muitas as expressões musicais angolanas. O emblemático semba destaca-se como um dos gêneros musicais mais queridos do país. Tem raízes tradicionais, mas tornou-se muito popular a partir dos anos 50 nas grandes cidades. Semba é uma palavra em quimbundo que significa movimento de barriga. Por isso, muitos dizem que a essência mais antiga do semba situa-se na macemba, a umbigada. Uma dança angolana do interior que se caracteriza por movimentos que implicam o encontro do corpo do homem com o corpo da mulher. O cavalheiro segura sua senhora pela cintura e puxa para si, provocando um choque entre os dois. Semba. Vamos agora com esse delicioso som de Belita Palma com o grupo Engola Ritmos. muito cheia d'água, mamãe não posso com ela. Ai, ai, não posso com ela. Ai, ai, não posso com ela. Ai, ai, não posso com ela. Ai, ai, não posso com ela. A moringa tá pisada, mamãe não posso com ela. Está muito cheia d'água, mamãe não posso com ela. A moringa está pesada, mamãe não posso com ela. Está muito cheia d'água, mamãe não posso com ela. Angola Ritmos marcou a história da música angolana. Ao unirem instrumentos ancestrais, como o de canza, conhecido no Brasil como reco-reco, ao piano e violão, eles criavam a batida descompassada e o ritmo acelerado do estilo do semba. Era o ritmo da clandestinidade e o bairro operário era o seu tambor. O ritmo se fez luta e a luta se fez vitória. É preciso contar, é preciso cantar. As músicas cantadas, principalmente nas línguas da terra, como o quimbundo, aproximavam os angolanos da sua realidade, pois ao abraçarem as línguas nacionais, criavam laços com as margens que muitas vezes mal compreendiam português. Embora os colonos tenham tentado impor sua cultura como superior, o Ingola Ritmos conseguiu manter marcas identitárias nas canções que traduziam no ritmo o modo de ser angolano. Agora vamos ouvir a belíssima Morro de Maianga, de Rui Mingas. Canção de rota, noites de lua no morro da Maianga, anda no ar uma canção de rota. Banana podre não tem fortuna, fruta tá, fruta tá. Banana podre não tem fortuna, fruta tá. Fruta tá, entra aqui, sai ali. Fruta tá, fruta tá, entra aqui, sai ali. Fruta tá, fruta tá. Banana podre não tem fortuna. Fruta tá, fruta tá. Banana podre não tem fortuna. Fruta tá, fruta tá. Entra aqui, sai ali. Fruta tá, fruta tá. Entra aqui, sai ali. Fruta tá, fruta tá. Moça namorando nos quintais de madeira, velhas falando conversas antigas, sentada na esteira. Homens embebedando-se nas tabernas e os imigrados das ilhas. os imigrados das ilhas, com o sal do mar nos cabelos, os imigrados das ilhas, que falam de bruxedos e sereias, e tocam violão, e puxam faca nas brigas. Histórias infantis, o namoro de moças sem cuidado, histórias de velhas, proletários esquecendo-se nas tascas, imigrantes que puxam faca nas brigas, e os sons do violão, os cânticos da missão, os homens, os homens, os homens, as tragédias dos homens, os homens, os homens, os homens, as tragédias dos homens. E agora vamos com o tema Que Alumingo, de Urbano de Castro. Que alumingo é, que alumingo, que alumingo, fulaué. Que alumingo é, que alumingo, que alumingo, fulaué. Que lengue la huevê, que lengue la huevê, que lengue la huevê, que zuia pudique. Puxa! Que alumingo, que alumingo, que alumingo, fulaué. samba monami yo shana monami wakasule shana monami wakasule shana monami wakasule shana monami wakasule shana monami wakasule shana monami Nascido em Luanda, sua música ficou marcada pelas influências dos gêneros dançantes do Congo Democrático, da América Latina e pelo cancioneiro luandense. Urbano de Castro cantava em quimbundo e em português e dominava os estilos como semba, arrumba, merengue, samba, boleros e os lamentos. Ele foi fuzilado em Luanda em 27 de maio de 77. Quando dezenas de milhares de angolanos foram torturados, mandados para campos de concentração e fuzilados sem julgamento durante tentativas de golpes de Estado. Mandei parar carro de praça, ansioso me ver meu amor. Chofer de praça, então reclamou quando eu lhe disse que meu bem morava no subúrbio. Tempo chuvoso no subúrbio não vou, pois sou chofer de praça e não parquei. Então implorei, peço, senhor chofer, leve-me por favor. Ela não tem culpa de morar no subúrbio. Quanto à chuva, é obra da natureza. Então chofer, dominado por mim, na borracha puxou, atravessando lagoa. Quando eu olhei pro relógio e pedindo que colasse o acelerador ao tapete. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popó só porque você quer dar show. Então chofer, trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir o meu popô, não vou partir não, só porque você quer dar show. Já puxou, atravessando lagoa. Quando eu olhei pro relógio e pedindo que colasse o acelerador ao tapete. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popó só porque você quer dar show. Então chofer, trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir o meu popô, não vou partir não, só porque você quer dar show. Então chofer, trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popô, só porque você quer dar show. Você ouviu a deliciosa canção de Luiz Visconde, o chofer da praça. Conheça agora um instrumento ancestral africano. Thank you. Esse último bloco é dedicado às histórias guardadas nos instrumentos musicais africanos. Hoje, vamos falar sobre o rungo, o ancestral do berimbau. Amba, kwechilekwe, kumbichatulo makamulu wanda, monari yala, kaswele ye. Monari yala, mamba se kaswele, mukonda, katena ye, ingibanza mama, ayuwe ngong. Kiritela kwebye kana, ayuwe ngong. O kalunga kafulu, ayuwe ngong. Amba kwechilekwe, kumbichatulo makamulu wanda, monari yala kaswele ye. Monari yala mama se kaswele, mukonda katena ye, ngibanza mama, ayuwe ngongo. Kiritela kwebye kana, ayuwe ngongo. O kalunga kafulu, ayuwe ngongo. Amba kwechilekwe, kumbichatulo makamulu wanda, monari yala kaswele ye. Monari yala mama se kaswele, mukonda katena ye, ingibanza mama, ayuwe ngongo. Kiritela kwebye kana, ayuwe ngongo. O kalunga kafulu, ayuwe ngongo. Ingibanza mama, ayuwe ngo. Kiritela kwebye kana, ayuwe ngo. O kalunga kafulu, ayuwe ngo. Ingibanza mama, ayuwe ngo. Kiritela kwebye kana, ayuwe ngo. O kalunga kafulu, ayuwe ngo. Ingibanza mama, ayuwe ngo. Kiritela kwebye kana, ayuwe ngo. O kalunga kafulu, ayuwe ngo. Ingibanza mama, ayuwe ngo. Dizem que os instrumentos de sopro representam a nossa mente, os percursivos, os nossos membros, e os de corda, nosso coração. Na África, existe ainda um outro tipo de instrumento, um instrumento corporal ou natural, que representa o corpo inteiro. E assim são os arcos musicais, uma cabaça, um pedaço de arame e um pedaço de pau. Aparentemente tão simples, em diferentes paisagens da África Bantu, os arcos designam não apenas instrumentos musicais, mas o entendimento de um povo e os movimentos circulares da própria roda da vida. A ancestralidade do berimbau conecta-se com o arco angolano chamado rungo, não apenas por suas semelhanças físicas, mas também pelas formas como são executados, tanto nos ritmos quanto nos próprios toques. Quase extinto nos anos 30 no Brasil, o berimbau transcendeu as próprias fronteiras para tornar-se proeminente símbolo de nossa identidade nacional, ao passo que o arco rungo, que outrora foi um instrumento muito popular em Angola, hoje parece caminhar para o seu desaparecimento, como consequência das transformações econômicas, políticas e culturais do país. Segundo especialistas, o rungo é o arco musical africano que mais se aproxima do berimbau, sendo tomado como o verdadeiro ancestral deste instrumento que transformou-se em símbolo da identidade do povo brasileiro. Aristóteles Candimba, em seu texto Entre Gungas e Calungas, a ancestralidade do berimbau, diz que, através do som melódico e hipnotizante do instrumento de uma corda só, orgulhosamente canta-se cantigas de centenas de anos, transmitidas pelos antepassados. Canções que contam histórias das glórias dos seus povos, sobre a felicidade, a tristeza, o amor, o ódio, a paixão, a traição, casamentos e cantigas infantis. Não somente a mulher é tradicionalmente considerada a base da família, mas a mulher também compõe, canta e constrói os próprios instrumentos que toca. Assim, o rungo, como os outros tipos de arcos musicais, vieram da África para o Brasil, casando-se aqui com o caxixi e transformando-se em berimbau. Estima-se que o rungo tenha surgido por volta de 1500 a.C. Instrumento derivado de um arco, foi encontrado em várias regiões do mundo. Porém, há registros do rungo da forma que conhecemos desde os tempos mais antigos em Angola. Madocine, uma mulher xosa, diz que os arcos musicais foram uma revelação de Deus para fazer as pessoas se sentirem mais felizes. Exalta a grandeza dos espíritos e da alma. Yakalakaya, teu corpo, teu templo. No princípio era dança, e a dança estava no ritmo, e o ritmo era dança. No princípio era o ritmo, tudo feito por ele, sem ele nada feito. Yakalakaya. Grito de liberdade exalta a grandeza dos espíritos e da alma. Yakalakaya. Nos inspira a obra em movimento Yakalakaya, de Cabuenha Janguinda Moniz, conectando forte sentido e consciência de ancestralidade e a Calacaia abre pontes sensoriais entre os múltiplos tempos das terras de Angola, entre movimentos corporais e sonoridades acompanhadas de instrumentos da tradição, como o kisanje e o arco, conhecido como rungu. Caros ouvintes, vamos chegando aqui ao final de mais um encontro no Djalô Música Nômade, na Web Rádio Plural. A música para a alma é como um banho para o corpo. E assim, vamos nos despedindo, nos lembrando do que nos diz o provérbio angolano: Katendu, Kumu Bungujule, Kizua Kabiluka Kirikoma. A sementinha não a desprezes, porque um dia ela tornar-se-á uma grande palmeira. Ngasakdila. Até a próxima. Você acabou de escutar Djalô Música Nômade.